A sura da discussão. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Com efeito, Alá ouviu o dito daquela que discutia contigo acerca de seu marido e se queixava a Alá. E Alá ouviu vosso diálogo. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. Alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. Aqueles dentre vós que repudiam suas mulheres com azihar, saibam que elas não são suas mães. Suas mães não são senão as que os deram à luz. E por certo eles dizem dito reprovável e falso. E por certo, Alá é indulgente, perdoador. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. E aqueles que repudiam suas mulheres com azihar, em seguida voltam atrás no que disseram. Então que alforriem um escravo antes que ambos se toquem. Isso é o que com que sois exortados, e Alá do que fazeis é conhecedor. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. E quem não encontrar meio de fazê-lo, que jejue por 2 meses seguidos, antes que ambos se toquem. E quem não puder jejuar, que alimente 60 necessitados. Isso para que creiais em Alá e em seu mensageiro. E esses são os limites de Alá. E para os renegadores da fé, haverá doloroso castigo. رسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. Por certo, os que se opõem a Alá e a seu mensageiro serão desbaratados como foram desbaratados os que foram antes deles. E com efeito fizemos descer evidentes versículos. E para os renegadores da fé haverá aviltante castigo. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Um dia, quando Alá os ressuscitar a todos, então informá-los-á do que fizeram. Alá o enumerara e eles o esqueceram. E Alá sobre todas as coisas é testemunha. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Não viste que Alá sabe o que há nos céus e o que há na terra? Não existe confidência alguma entre três sem que ele seja o quarto deles, nem entre cinco sem que ele seja o sexto deles, nem menos que isso, nem mais, sem que ele seja com eles onde quer que estejam. Em seguida, informá-los-á no dia da ressurreição do que fizeram. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Não viste os que foram coibidos da confidência? Em seguida voltaram-se para o de que foram coibidos e confidenciam uns aos outros o pecado e a agressão e a desobediência ao mensageiro. E quando te chegam, saúdam-te com aquilo com que Alá não te saudou e dizem a si mesmos: que Alá nos castigue pelo que dizemos, basta-lhes a jena, nela se queimarão, e que execrável destino. تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ó vós que credes, quando confidenciardes um com os outros, não confidencieis o pecado e a agressão e a desobediência ao mensageiro, e confidenciai a bondade e a piedade, e temei Alá a quem sereis reunidos. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. A confidência é apenas de Satã para entristecer os que creem, e em nada ele pode prejudicá-los, senão com a permissão de Alá. E que os crentes, então, confiem em Alá. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ó vós que credes, quando se vos diz: dai espaço nas assembleias, dai espaço, Alá vos dará espaço no paraíso, e quando se diz: erguei-vos, erguei-vos, Alá elevará em escalões os que creem dentre vós e aqueles aos quais é concedida a ciência, e Alá do que fazeis é conhecedor. Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. Ó vós que credes, quando confidenciardes com o mensageiro, antecipai uma esmola à vossa confidência. Isso vos é melhor e mais puro. E se não encontrais meio de fazê-lo, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Atemorizai-vos por antecipar esmolas à vossa confidência? Então, se não o fazeis, e Alá se volta para vós, cumpri a oração e concedeis a zaka, a ajuda caridosa, e obedecei a Alá e a seu mensageiro, e Alá do que fazeis é conhecedor. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Não viste os que se aliaram a um povo contra quem Alá se irou? Eles não são de vós, nem deles, e juram mentirosamente enquanto sabem. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. Allah preparou-lhes veemente castigo, por certo que viu o que faziam. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. Tomaram seus juramentos por escudo e afastaram os homens do caminho de Alá. Então terão aviltante castigo. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Nem suas riquezas, nem seus filhos, de nada lhes valerão diante de Alá. Esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Um dia, quando Alá os ressuscitar a todos, então jurar-lhe-ão como vos juram, supondo que estão fundados sobre algo. Ora, por certo, eles são os mentirosos. Satã dominou-os e fê-los esquecer a lembrança de Alá. Esses são o partido de Satã. Ora, por certo, os do partido de Satã são eles, os perdedores. Por certo, os que se opõem a Alá e a seu mensageiro, estes estarão entre os mais vis. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. Alá prescreveu: em verdade vencerei eu e meus mensageiros. Por certo, Alá é forte, todo poderoso. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu não encontrarás povo que creia em Alá e no derradeiro dia, o qual tem afeição para quem se opõe a Alá e a seu mensageiro, ainda que sejam seus pais ou seus filhos, ou seus irmãos, ou seus familiares. A esses, Alá prescreveu a fé nos corações e amparou-os com o Espírito vindo dele e fá-los a entrar em jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. Alá se agradará deles e eles se agradarão dele. Esses são o partido de Alá. Ora, por certo, os do partido de Alá são eles os bem-aventurados.